Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas vamos com música pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Ela reside em Bonfim Paulista e está conosco, sintonizando a 107,9 da capital do Chope Ribeirão Preto. Ela, a nossa gentil ouvinte de Bonfim Paulista, Dona Regina Caldas Monteiro, que gostaria de ouvir, em adaptação da Nelly Brito. Arranjo Rubem Pérez, Roberto Luna canta Relógio. Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, também conosco. Em arranjo do maestro Nelsinho, defende, do poeta Luiz Bonfá, violonista também, Manhã de Carnaval, que gravação linda. Tudo isto para ela que reside em Bonfim Paulista, em nossa sintonia pela 107,9 da capital do café, Dona Regina Caldas Monteiro. Ainda Aracy de Almeida, a dama do encantado, comparece para cantar do José Monteiro, O Circo Vem Aí. Relógio, não me faças padecer, ela irá para sempre quando chegue o amanhecer. Não vejo, só tenho esta noite para viver nosso amor. Teu badalar me recorda que sentirei tanta dor. Detém as horas, relógio, pois minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sem seu amor não sou nada. Detém o tempo, te peço, faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Se apaga, ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sem seu amor não sou nada. Detenho o tempo, te peço, faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que não amanheça. Manhã tão bonita, manhã. Na vida uma nova canção, em cada flor o amor, em cada amor o bem do amor faz bem ao coração. Então vamos juntos cantar o azul da manhã que nasceu. O dia já vem e o céu lindo olhar também amanhecer. quando meu coração alegria voltou tão feliz a manhã desse amor. Manhã tão bonita, manhã, traz uma nova canção. Em cada flor o amor, em cada amor o bem. O bem do amor faz bem ao coração. Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba, que você ouve e curte em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música? Ah, Mande uma cartinha para nós, gente ouvinte, o nosso endereço para que você coloque no envelope e a cartinha chegue a nós. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Vamos atender agora ele que reside aqui em São Carlos, a rua José de Alencar, o senhor Ernesto José João conosco. E ele seleciona para si e para os nossos ouvintes o senhor Ernesto José João com os Caretas novamente conosco. Este conjunto vocal desta peita canta do Mário Lago um grande sucesso do Rei da Voz Chico Alves, a composição Fracasso, Lamartine Babocina. Pixinguinha com sua banda Pixinguinha fazendo arranjo e executando Isto é Lá com Santo Antônio. Para ele, que reside a rua José de Alencar, aqui em São Carlos, o senhor Ernesto José João, pela vez primeira conosco, hein? Ele seleciona Helena de Lima com grande banda arranjo do Simonetti, a Helena de Lima com grande banda do poeta Noel Rosa e Braguinha, Pastorinhas. Thank you.